dedicara com quem não precisava. Pra estragar minha noite só falta você me apresentar pra essa pessoa que já tá no meu lugar. Nem esperou a boca chegar pra se molhar em outro beijo. Será que é melhor que o meu? Será que te surpreendeu? Ai, ai, ai, ai. Será que ele caprichou mais do que eu na hora do amor? Ai, ai, ai, ai. Será que alguma fantasia que a gente não fazia ele realizou? Ai, ai, ai. Se ele te fez gravar os dedos na ponha do travesseiro e você gostou? Checar pra se molhar em outro beijo. Será que foi melhor que o meu? Será que te surpreendeu? Ai, ai, ai, ai. Será que ele caprichou mais do que eu na hora do amor? Ai, ai, ai, ai. Será que alguma fantasia que a gente não fazia ele realizou? Ai, ai, ai. Se ele te fez cravar os dedos na fronha do travesseiro e você gostou, aí desgramou, aí desgramou. Ai, ai, ai, ai, será que ele caprichou mais do que eu na hora do amor? Ai, ai, ai, ai, será que alguma fantasia que a gente não